Então, hoje eu peguei para preparar o trabalho do comentário dessa noite essa obra do Alessandro Vieira de Paula, Jesus Celeste Amigo. E é muito importante esse livro aqui porque ele tem várias passagens de Jesus, né, do Evangelho do Mestre. No convívio de Jesus com seus discípulos, sempre surgia assim conversas instrutivas. Porque onde o mestre andava, ele sempre procurava assim a ensinar, a mostrar a importância do amor, a ensinar a amar, era isso que ele fazia. Normalmente ele era procurado pelos apóstolos, porque eles tinham assim uma sede de conhecimentos para entender todos os problemas que a vida nos apresenta, principalmente causados pela dor. E um determinado dia, Jesus estava em Cafarnaum, onde ele reuniu multidões assim, né? Porque quando ele fazia essas reuniões, se reuniam muitas pessoas. E ele auxiliou todos no sentido do pão e do consolo, passou todo o dia em função com aquelas pessoas. E o Tiago, que era um dos seus apóstolos mais jovens, o João, aliás, que era um dos seus apóstolos mais jovens, estava com ele lá nesse trabalho. Mas ele procurava um diálogo assim, mais superior, que ele pudesse entender melhor do que aquele trabalho assim, só que Jesus fazia ali. E naquele dia, Jesus tinha atendido assim muitas pessoas com muitos problemas de saúde, pessoas com deficiência física, aquelas curas que ele fazia, e atendendo esse pessoal. E entre essas pessoas, tinha muitas pessoas que blasfemiavam, porque eles não aceitavam aquela condição da doença física, de toda aquela situação de sofrimento que eles estavam vivendo. Aí João iniciou a conversa com Jesus e disse assim para Jesus: quanta misericórdia do Pai para conosco. As multidões se renovam, mas o amor é o mesmo. Porque a cada dia aquele povo se renovava, porque ele fazia esses encontros em vários locais. Então, mas o amor era o mesmo que Jesus passava para todos que estavam ali, né? Da onde procedem tantos sofrimentos nesses seres humanos? João perguntou para Jesus, da onde vinha todo aquele sofrimento? E são tão diferenciadas as dores, porque uns sofriam de uma forma, outros sofriam de outra. Aí Jesus percebeu assim o interesse daquele jovem apóstolo em compreender a causa do sofrimento, e ele querer compreender a causa de tanto sofrimento naquela multidão. E aí ele orientou que o espírito tem sua origem no silêncio dos tempos passados. E avança através das suas experiências corporais e espirituais. As suas sucessivas vidas, tanto no corpo como quando ele retorna ao espírito. O nascimento na carne é a continuação, né, da vida. E o seguimento em outro nível, a morte é o seguimento em outro nível de vibração. Então, nós sempre vamos estar aprendendo alguma coisa, tanto encarnado como desencarnado. Claro que esse aprendizado é muito maior no corpo físico quando nós entramos na prática, né, e sentimos essa dor né, no corpo físico. Mas sempre vamos avançando, nós nunca regredimos, nós sempre avançamos. No amor ou na dor? O sofrimento é um estandário, uma disciplina que corrige. Porque quando a gente não aprende pelo amor, a gente vai aprender pela dor. Com certeza vamos aprender de alguma forma, porque como o ser humano só progride, ele vai aprender de alguma maneira. Aí João faz a última pergunta. E por que sofrem os bons? Enquanto que os maus parece que sempre progridem. Aí Jesus seguiu ensinando. Aqueles que hoje vemos como bons são as mesmas pessoas que fizeram grandes maldades no passado. E agora eles estão numa nova caminhada, numa nova oportunidade que lhes foi concedido pelo Pai Maior. Né? Então, às vezes, a gente pensa isso mesmo, né? A gente olha na volta e vê pessoas tão boas, às vezes sofrendo com doenças, né? Ou com problemas, de N situações. E muitas pessoas que a gente sabe que fazem maldade, parece que... Mas aqueles que estão fazendo a maldade estão se comprometendo, né? E os outros já estão se regenerando. Eu tenho ensinado, o mestre falou para ele, que o único caminho para a felicidade é o amor. É o trabalho no bem, é a caridade, é o amor ao nosso próximo. Mas os homens preferem ignorar a verdade e sair. E eles preferem, nós todos preferimos, né, muitas vezes, essa porta larga. Porque tem a porta estreita e tem a porta larga. E a gente muitas vezes pega esse caminho errado. Desejamos saúde, mas e aí cometemos vários excessos que prejudicam a nossa saúde. A alegria muitas vezes é jogada fora pelos vícios, pela maledicência, por N situações, né? E a paz, a gente transforma em aflições por não conduzir a nossa vida como deveríamos conduzir. No atual estágio evolutivo do planeta, onde ainda reina o egoísmo, o orgulho, a inveja, são uma das coisas, né, que atrasam, né? É natural que surjam também multidões em sofrimento e aflitos, que devem dos mais que aí o dever é dos mais esclarecidos na luz do Evangelho para auxiliar essas pessoas. A pessoa que tem um conhecimento maior, que acolha, que conduza, né? Porque o amor continua sendo o mesmo. E deve ser o mesmo. Para o mais nobre cidadão que nos procura, a mais humilde das criaturas. Devemos acolher todos aqueles com o mesmo amor. O sofrimento decorre sempre das nossas escolhas erradas que fazemos na nossa caminhada terrena. Normalmente é das nossas escolhas, das nossas imperfeições morais, que devemos trabalhar dentro de nós mesmos essa reforma íntima, anulando esses sentimentos inferiores e deixando fluir o amor, que é a centelha divina que todos nós temos dentro de nós. Quando Jesus fala no Sermão do Monte, bem-aventurados os que choram, ele se refere a essa multidão de sofrimento, de sofredores. Pois a dor tem essa finalidade do despertar das consciências que estão anestesiadas pelas maldades do mundo, muitas vezes, e pelos prazeres que o mundo nos oferece. Jesus dá ênfase à dor como reparação e expiação. Então, desta forma como Jesus nos alertou, somente o amor vai nos conduzir para um mundo melhor, para menos sofrimento, menos angústia, menos aflições, que a gente possa se doar ao nosso próximo com dedicação, sempre nos considerando todos iguais, respeitando as diferenças, porque muitas vezes são causadas dores em nossos irmãos pelo preconceito, discriminações, esses sentimentos que nós devemos vencer dentro de nós mesmos e ter esse mestre amigo que nos deixou tantos ensinamentos como modelo e guia. Façamos essa reflexão e com certeza nós teremos um mundo melhor, de muito menos sofrimento do que tivemos até hoje. Estamos aí começando uma passagem para um mundo de regeneração, saindo desse mundo de expiação e prova, onde com certeza ainda não é um mundo feliz, mas é um mundo já de regeneração que já vai, assim, ser uma situação bem melhor do que a que estamos vivendo atualmente. Tenhamos fé, tenhamos coragem. E não vamos perder, né, essa esperança. Claro que vocês vão dizer assim, ah, eu sozinha vou transformar o mundo. Com certeza que não. Mas se cada um de nós fizer um pouquinho, teremos um mundo melhor, com menos dor, com menos sofrimento na manhã.